passear depois do tiroteio. Vamos dançar num cemitério de automóveis. Colher as flores que nascerem do asfalto. Vamos todo mundo, tudo que se possa imaginar. Vamos duvidar de tudo que é certo. Vamos namorar à luz do polo petroquímico. Voltar pra casa num navio fantasma. Vamos todo mundo, ninguém pode faltar. Se falta calor, a gente esquenta. Se fica pequeno, a gente aumenta. Se não for possível, a gente tenta. Vamos ficar acima, velejar no mar de lama. Se faltar o vento, a gente inventa. Vamos esquecer o dia da semana. Tem que ser agora, nos 90. Afinado o coro dos contentes. Se for impossível, se não for importante, mesmo assim a gente tenta. Passar!